enxame é a zica, a família está unida, confira assim. Boa noite, galera. Aqui é o Lucas do Enxame Coletivo. Esse aqui é o Enxame Cast, indo pela primeira vez ao ar. E eu vou dar aqui um panorama da cidade, falar um pouco sobre a formação do coletivo, nossa entrada para o Circuito Fora do Eixo e um pouco sobre o Grito Rock Bauru também. O Enxame Coletivo surge agora no final de 2009 aqui em Bauru. Bauru é uma das cidades muito importantes do Centro-Oeste Paulista aqui, conta com, em média, 400 mil habitantes. E a gente notou uma carência cultural muito grande na cidade. Fez o contato com o primeiro contato com massa coletiva aí de São Carlos, com Felipe, o jovem, e foi indo atrás de se informar, saber como funcionava o circuito. E a entrada definitiva do Enxame no Circuito Fora do Eixo se deu após uma reunião no Goiânia Noise, que eu participei lá, conversei com o Pablo, com o Felipe, com o Thales, e depois disso a gente formalizou essa entrada aí do Enxame no circuito numa reunião online. E o Comédia Araraquara entrou junto com a gente também, fortalecendo essa rota no interior paulista. Vou falar um pouco também da reunião que rolou nesse final de semana lá em São Paulo, na sexta-feira, no Parque do Ibirapuera. Deu para conhecer presencialmente o pessoal do interior que entrou no circuito aí na sequência do Enxame, do Colmeia, o pessoal de Franca, de Ribeirão, de São José dos Campos. E agora no final desse mês vai rolar um encontro em São Caetano, no Festival Cidadão do Mundo, com os coletivos do estado de São Paulo, para definir aí rota de circulação, ações integradas dos coletivos do estado e planejamento do calendário do começo do ano. E agora eu vou passar a palavra aqui para o Felipe do Enxame, do Núcleo de Audiovisual. Ele vai falar um pouco sobre o Grito Rock América do Sul e um pouco sobre o Grito Rock Bauru para você. E aí, galera? Eu sou o Felipe, aqui do Enxame. Vou dar um panorama aqui do Grito Rock América do Sul para todo mundo ficar ligado aí. Bom, o Grito Rock surgiu em 2003, lá em Cuiabá. E hoje ele acontece por todo o Brasil, inclusive algumas cidades da América do Sul. Esse festival é um festival integrado que mapeia cidades, bandas, casas de show e rotas de circulação. Tudo isso viabilizado através do portal Toque no Brasil, que foi lançado agora no começo de janeiro, que vai ajudar a gente a sistematizar esse processo de circulação de artistas. Agora eu vou falar um pouco do Grito Rock Bauru. Nós temos três datas, sendo a primeira dia 30 de janeiro, contando com seis bandas locais. Dessas seis bandas, quatro bandas vão para os dois eventos seguintes, que são o Grito Rock em si, dia 12 e 13 de fevereiro, com quatro bandas de fora, totalizando oito artistas. Bom, aqui em Bauru, no dia da seletiva, a gente convidou produtores, jornalistas locais, formando uma curadoria para eleger as seis bandas que irão para a seletiva dentre as 12 bandas que a gente tem aqui no Grito Rock inscritas. Dessas 12 bandas, a gente vai apresentar três para vocês verem o que aconteceu aqui nas inscrições e o que está rolando de som. Depois a gente vai seguir com uma entrevista com o Almighty and the Devil Dogs, uma banda aqui de Bauru que vai circular aí no Grito pelo estado de São Paulo afora. Vamos de som. Caio. talão do Banco Nacional. Eu vejo que estou rico, de imagens alteradas por um garçom mau. E o que eu prometo ao meu espelho rindo? Eu vou parar de consumir. Mas minto. Eu sei que um poeta blue já desfiou sua mágoa contra o capital. Mas a Young Hub, quem a DPZ souber explorar bem esse meu lado emocional. E o que eu prometo ao meu espelho rindo? Eu vou parar de lhe amar, mas minto. O teu fantasma está no ar em rota comercial. Meu medo é seu me desligar e passar mal. A sua TV está cheia de imagens perdidas no tempo de um instinto canal. E enquanto eu me preservo e peço gelo pra diluir o álcool do meu cheiro, assunto atonal na voz é como um lamento por nós. Eu sou adulto agora e provo, abrindo meu peito pra dó. Eu sei que perco tempo pedindo volte, volte, volte pra mim. Publicitariamente pra você não é tão vantajoso assim. E outra vez prometo ao espelho rindo, eu vou amar pra sempre o teu sorriso lindo. Mas essa mídia não foi feita pra nós. O público assimilou sua campanha de cor. A sua palavra final nesse teatro pra mim foi o fim. E enquanto eu me preservo e peço gelo pra diluir o álcool do meu cheiro, assumo um tom atonal na voz, é como um lamento por nós. Eu sou adulto agora e provo, abrindo meu peito pra dor. Enquanto eu me preservo e peço gelo pra diluir o álcool, assunto atonal na voz é como um lamento por nós. Eu sou adulto agora e provo, abrindo meu peito pra dó. Esses três sons que rolaram agora foram algumas das bandas que se inscreveram aqui no Grito Rock Bauru. A primeira foi a banda Bonequinho com X Gaijin, a segunda Norman Bates e os Corações Alados, pra quem entende de publicidade, e a terceira Supersônica, Always. Agora eu vou passar a bola aqui pro Arthur do Enxame Coletivo, vai fazer uma entrevista com a banda Almighty Devil Dogs, a banda parceira do Coletivo Enxame, que vai circular aí pelo estado de São Paulo nos Grito Rock. Vai lá, Arthur. Salve, galera. Aqui é o Arthur. Eu tô com o pessoal da Almighty Devil Dogs, o Vinícius e o Gordes. E eu queria saber um pouco... Fala pra mim, Vinícius, como que surgiu a banda, o som de vocês? Então, velho, eu e o Gerson, o batera, a gente tinha uma banda de punk rock, chamava 67 Hate e tal. E mesmo naquela época a gente já tava sofrendo forte influência ali de surf music e tal. A gente tava ouvindo muita coisa, tipo Man Astro Man, Phantom Surfers. E aí a banda acabou e a gente falou, pô, vamos montar uma banda de surf music e tal. E como a galera curtia filme de terror, essas coisas, a gente resolveu meio que inserir essa temática nas músicas, assim. Sobre o lance de como a gente, as músicas, a maioria das músicas não tem letra. A gente coloca sampler, efeitos e tal, pra criar aquela atmosfera que a gente tá querendo passar com as músicas. Massa. Fala pra mim então sobre a circulação de vocês no Grito. Qual a expectativa de vocês? Cara, a gente sempre ouviu falar do Grito. A gente acha que é um festival foda. E pra gente estar circulando dentro do festival aí no Circuito Fora do Eixo, tá sendo uma coisa muito massa mesmo, cara. Tá sendo foda pra gente. Fala pra mim também sobre o que vocês têm pra 2010 aí. Em 2010, agora o Might vai estar soltando um split com o Bullet Monster Mafia, eu acho que lá pra março. E provavelmente o CD nosso sai em julho pela Pisces Records. E aí tem o tributo do Cramps também, que a gente tá fazendo parte, vai sair esse ano também. Não sei quando, acho que agora no primeiro semestre. Massa, massa. Vinícius, fala pra mim também como que é a cena de Bauru aqui. Como que era a cena de Bauru, como que rolava os esquemas de música aqui antes. Cara, eu acho que Bauru, antigamente, tipo, lá pra 96, 97, assim, tinha muita banda mesmo. E as bandas se movimentavam mesmo pra organizar eventos, festivais, trazer a galera de fora pra cá. Aí eu acho que com o tempo, não sei o que aconteceu, foi dando uma esfriada. Continua tendo banda pra caramba, mas eu acho que falta espaço. Tá faltando um pouco de espaço pra música autoral aqui na cidade e tal. Bom, você falou pouco, né, Gordes? Então fala pra gente da cena de agora aqui em Bauru. Pô, a cena de agora aqui em Bauru tá legal, tem umas bandas legais, tipo Norman Bates. Bom, o lance e a tendência é sempre melhorar, né? Agora com a galera do Enxame aí, zumbindo aqui em Bauru. Acho que a galera do rock aqui vai começar a correr mais atrás e fazer o movimento virar, né? Valeu pela entrevista aí, Vinícius, Gordes. E agora com vocês, Almighty Devil Dogs. We'll be right back. que o enxame picou e virou febre. Várias ferroadas em várias quebradas. Um novo sabor pros ouvidos da molecada. Aqui é o Vinícius da Almighty Devil Dogs e vocês acabaram de ouvir Corre AK-47. Essas duas músicas no singlezinho que a gente disponibilizou aí para download gratuito no site da Pisces Records e Reverb Brasil. Os endereços é www.piscesrecords.com.br e reverb-brasil.org. Valeu! E aí galera, aqui é o Arthur do Enxame Coletivo. E eu vim falar aqui um pouco sobre o Festival Encontro de Novas Tendências do coletivo Megalozebu. Foi o primeiro evento que a galera de Bauru aqui, do Enxame, participou. Nos três primeiros dias de festival, a gente viu os filmes brasileiros na Mostra de Cinema. E depois, no dia 19 e 20 de dezembro, as bandas circularam lá na Praça Pôr do Sol. Um evento muito legal, rolou um pouquinho de chuva, mas deu tudo certo no final. A Letícia e a galera do Megalozebu estão de parabéns. Muito bom o festival. Em Uberaba, a gente experimentou pela primeira vez como funciona o circuito, como que a galera se relaciona dentro dele. Conversamos com todas as bandas que tocaram no evento. No final, demos uma entrevista para a galera do Megalozebu e tivemos o prazer de conhecer o Thales pessoalmente. A gente queria dizer que o evento foi muito legal e a gente agradece a Letícia e ao Megalozebu pela hospedagem e por todos os serviços que eles ofereceram pra gente. Na sequência, a gente vai passar pra vocês aí três bandas que se apresentaram no festival. É isso aí. Calcula-se a velocidade da luz, calcula-se a quântica e antiquântica, calcula-se a fé romântica, calcula-te entre o milagre e a cruz, calculam-se os cálculos e os sons de Vandalu. Calcula-se a velocidade da luz, calcula-se a quântica e antiquântica, calcula-se a fé romântica, calcula-te entre o milagre e a cruz, calculam-se os cálculos e os sons de Vandalu. Calculam-se os tons E o som de Vandaluz, de Vandaluz, de Vandaluz, da luz, luz, luz, luz. Há 15 anos, eu e minhas quatro filhas moças, e pra mim aqui é o melhor lugar do mundo. A gente passa dificuldade, mas a gente acredita que vai melhorar, claro que vai. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Ei, tio, devagar se vai ao longe, mas fazer alguém de degrau se dá mal e cai, tem quem sai por aí, precipio que não tem, pensando que tá feliz, e pira o nariz e vem, encheu o saco, conta papo do que fez e não fez, arrogante como sempre, lá vem ele outra vez, orgulhoso, invejoso, enfim, ostensivo que tem amigo assim, não precisa ter inimigo, indivíduo indecente, disfarçado de inocente, me ouve, veste a carapuça perfeitamente, orgulho pra gente, não é fama nem dinheiro, é ser considerado e não tirado o tempo inteiro, não desenho, ninguém mais tem. Quem desenha e enche o peito, levanta o queixo e não cumprimenta os manos. Porque está se achando o cara, pensa que tem o rei na barriga, mexe com as minas e disfarça. Tira a máscara, tá laricô. Sei que você tá mentindo. Se for pra andar contigo, prefiro andar sozinho. Mentindo, me dê ouvido. Enquanto estou cantando, seja modesto e exibido. Não fique sustentando. Deus tá olhando, vigiando nossos passos. Por isso, só os humilhados serão exaltados e aplaudidos. Até pelos meus inimigos, por pessoas mesquinhas que têm manias de estrelismo. Estrela sem brilha, como trem fora do trilho, como arma sem gatilho, como ser pai não amar o filho. E pra obter o brilho tem que ser humildão, senão você é mais um na multidão que anda sobre o chão pedregoso e mover disso um caminho difícil que leva ao abismo, acredito. Ei, tio, também acredite que pra poder vencer tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Tem que ser. É 3L, é verdade, humildade é dom. Mas o que é mesmo ser humilde nesse mundo, meu bom? Parece fácil, logo complica. E diante da incerteza, a dúvida fica. Será um pecado original com kit completo? Barraco num barranco, esgota céu aberto. Ou será o modo de ser, conviver, de agir, saber até onde se pode ir? Diz aí. Será um privilégio exclusivo da pobreza? Ou será que existe humildade na riqueza? Tudo acaba deixando a gente confuso. Hora sobra, agora falta na peça um parafuso. Tem playboy que esbanja da favela, da risada. Varão servindo pros irmão pra tudo e sopa na madrugada. Tem ativista que cria ONG mal intencionado. Irmão com cesta básica sem tá necessitado. Tem parceiro favelado na mais pura humildade. Tem parceiro que não vale o que comeu hoje à tarde. Os fatos até aqui falaram por si aí. Não vou mentir, humildade é difícil definir. Eu tenho meu conceito, vou citar minha opinião. Quem é humilde independente do que tem ou não tem, sem alarde vai e vem, não tira de tempo ninguém. Reparte sua parte de coração, amém. Sobe o morro, desce o morro, cumprimenta, dá bom dia ao patrão na mesma disposição que falou com a tia. As crianças, os mais velhos, são seu evangelho. Nunca cansa de aprender, desmonta pra refazer. Palavra pra ele é ponte, jamais uma divisa. No seu dialeto discreto, arrogância agoniza. Mesmo na razão, por opção não agride. Controla a situação, aceita, revide. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Tem que ser. Tem que ser humilde. Tem. Tem que ser humilde. Tem que ser. Ninguém é mais que ninguém, nós somos todos iguais. Independente da pele, dos bens materiais, da religião até do carrão que você comprou, da moto, do celular, do microcomputador. Se tem alguém superior, se alguém é Deus, não é você, não é sua mãe, não é seu pai, não sou eu. Hoje quem está se exaltando, se crescendo que nem rico, amanhã estará se humilhando, parecendo mendigo, quem sabe faz ao vivo. Eu faço com humildade, com a cara e a caridade, ajudando a comunidade antes tarde do que nunca, não, antes agora do que amanhã. Ei, para você, sou humilde porque de humilde o povo é fã. Sei que a arrogância não é sinônimo de vitória. Antigamente a minha gente humildemente fez história, descendente da história. Eu sou e você é, se não é, pelo menos respeite quem é. Tenho fé que os humildes vencerão a guerra, reinaram a terra, sem esquecer da favela, quem só quer se ostentar. Não agrada a ela e logo acha seu lugar, fica embaixo da terra, quem só quer se exaltar. Na vida se estrepa, você pode apostar nisso, pois isso não é balela, acredito. Ei tio, também acredite, que pra poder vencer, tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Tem que ser desse jeito. GOG apresentando aí mais um talento da periferia, rapaz. O QG da Revolução tá se formando. Lindomar 3L, Uberaba, de Minas pro mundo. Tem que ser. De abelha, uma tal de italiana. Eu fui ver se tinha mel, com a cara cheia de cana. Essa abelha me ferrar, eu corri quase uma semana. De ouvir Vandaluz de Vandaluz, Lindomar 3L tem que ser humilde com o GOG e pra honrar Boemia. Além do Grito Rock, que acontece nos dias 12 e 13 de fevereiro, o Enxame Coletivo estreia aqui em Bauru, em parceria com o Pub Era 51, agora no dia 24 de janeiro, domingo 8 horas da noite, um show com a banda Mullet Monster Mafia e a banda parceira do coletivo Almighty de Voldogs. Quem estiver em Bauru aí, quiser comparecer no evento, sonzeira rolando, a partir das 8 horas da noite. E no dia 23 de fevereiro, a gente tem mais um evento no Pub Era 51, show com a banda The Name, uma banda do Sorocaba, que toca um som pós-punk, muito louco. Quem quiser comparecer aí, tá convidado. Finalizando aqui essa transmissão independente, eu queria reforçar que na Web Rádio Fora do Eixo, toda segunda-feira, algum coletivo de São Paulo vai estar com um podcast no ar. E nos outros dias da semana, coletivos de outras regiões vão estar aí também colocando os pods no ar. E vamos ouvir aí. Queria agradecer o Circuito Fora do Eixo pela possibilidade aí de transmitir nosso primeiro podcast. Queria agradecer aos parceiros do Enxame que participaram das gravações aqui. Felipe, o Arthur, Gabriel, diretor. E queria agradecer também ao pessoal do Megalozebu, que mandou informações do festival Novas Tendências. E na sequência aí, fique com Independência ou Marte. Hoje é a última das retrospectivas. Continuem ouvindo a programação. Tchau. A prova é que o enxame picou e virou febre. Várias ferroadas em várias quebradas. Um novo sabor pros ouvidos da molecada.